9.000 à noite na chegada a Ponce, essa identificação. No ideal, desça para 4 mil pés, ajuste a 9.07. Já está no ideal, 4 mil pés. Uma 096, desça para 2 mil pés, ajuste 1097. Está autorizado em LS, aqui tem reporte localizador. 2 mil pés, 1017. Reportará o localizador agora no 096. Mike, Juliette Romeu. Mike, 7 Romeu, prossiga. Juliette Romeu, para pouso no Sierra Índia, com Índia, já visual. Frequência livre. Livre. Salvador. Boa noite, eu chamo a 630, posição 6, dá para o Chibeca acionamento. O Xerém é 310 no 06, quando a equipe solo chame táxi. No táxi. De PC 59 ano livre, número 2 na aproximação. Está a 7 milhas de duna. Salvador, peço 3858, me chamei a caçamento, posição 3. Então, 3858, fazendo equipe de solo, chame táxi. Chamarei, obrigado. Iniciou o agora. Sim. Boa, 096, estabilizou ele a 76, visual com 10. Boa, 096, complete a aproximação final e chame torre, 18, decimal 95. Torre, 18, 95, gol 1096, agora. Salvador, boa noite, Ogona 096, uma milha pro Índia Serra, visual Ogona 0. Ogona 096, boa noite, ajuste na 097, check 3, pouso autorizado, pistão no 0, vento 180 graus, 3 nós. Livre o pouso, Ogona 0, lhe reporta o trem checado, Ogona 096. O POB é de 145, Altena Natal. 13h15, 145 Natal, vai seguir o Airbus até o ponto de espera, no ponto de espera a torre, 118, decimal 95, ajuste no 097. O 0017, o ajuste, só confirme sua autonomia. 559, não prossiga na descida para 2 mil pés. O ajuste 1097, está autorizado em LS, é que tem reporte do localizador. 2 mil pés, atrasado o trem baixou e travou, gol na 096. Sente, vento 180 graus, 3 nós, por autoridade, 1 a 0. Repouso, 9 e meia. para o táxi, o seu 32-58-167 a bordo, 4 horas e 20, alterna João Pessoa. 167 a bordo? Afirmativo. Livre táxi até o ponto de espera, via Isa, no ponto de espera, torre, 1118, decimal 95, ajuste no 097. 217 ajustado, via Isa, até o ponto de espera, 245 lá, obrigado, boa noite. Boa noite. Menos, salas 4, 3, direita, 1219. 219 à direita, gol 1096. Solo Salvador, gol 1096, fiz a pista, boa noite. Alfa, reposta da Juliette, gol 1096. Alfa, chamante da Juliette, 1096, gol. Ou na 096, Juliette 05 ao portão. Juliette segue ao 05 direto. Ou na 096. Boa noite, ajuste no 07, reporte baixado travado. Portaremos, trip 5591. Travado, trip 5591. 5591, autorizado pouso, pista no zero, vento variável, 3 nós. Autorizado pouso, pista no zero, trip 5591. Torre de Salvador. Boa noite, Pé 3258, Sol Coronado Nacional, ponto para 10 km. 3258, boa noite. Após a passagem da TR da Tripa, ele mantém cabeceira 1-0. Após a passagem da Tripa, ele mantém 1-0, Pé 3258. Minha 3-1-3, boa noite na chegada bom, desça para 4 mil pés, o ajuste é 1-0-1-7. Boa noite, Alfa Kilo 43, quando lá tem seu sinalizador. Alfa Kilo 43, obrigado. CM310, após a rolagem da Bois da TAN, ele mantém a cabeceira no zero. Uma boa noite. Controle Salvador, muito boa noite, Tan 3850. Tan 3858, contato radar, número 350, perfil da bomba. 350 no perfil da saída bomba, Tan 3850. Decolagem, pistão 1-0, vento variável, 4 nós. Já decolagem, CMR 63, 1-0. 3310, decolado 854, controle 120, decimal 8. 208, obrigado. Boa. Boa noite, Janeiro 6310. Janeiro 6310, contato radar, pessoal 350, sai da PUCA. 350, sai da PUCA. Pode voar com o Janeiro 6310. 310, foi PUCA guardando Aracaju. Controle, haveria a possibilidade do TAN 3858 voar com a proa de Protim? TAN 3858 vai aguardar a saída, tem uma aeronave na chegada no setor norte. Está cruzando uma centena para 4 mil pés. Ah, afirmativo, muito obrigado, está priorizando a subida então, obrigado. E assim que cruzar em nível, coordenarei a proa de Protim. Muito obrigado. Do 4298, na Serra da Mar, desce até o 050. Na 6310, está autorizado para direto a Aracaju. Autorizado Aracaju, 6310. E o TAN 3258, autorizado para Abuco. Abuco está presente, muito obrigado. Da 3258, só confirma para o ideal para Abuco. Abuco é a 020018. Na 6313, está para 2 mil pés, ajuste 1097, está autorizado em elétrica, tem reporte localizador. 2000 1016, tomará estabilizado. Autoriza, Duna? 6313. Autorizado, Duna, 6313. Duas de Duna, tomará estabilizado em elétrica. 3858, chame Recife em ano 2085. Recife, 12685, TAM 3258, boa noite. TAM 3310, chama Recife 12085, TAM 2545, bom voo. 2085-2545, obrigado. Xaré 6303, estabilizado no localizador, cabeceira 10. Completa final com a torre, 1895, bom pouso, Xaré 6303. 1895, boa noite, 6303, obrigado. Azul 4298, desça para 2000 pés, ajuste no 097, está livre LS. Descendo para 2000, autorizado LS, azul 4298. Torre, Salvador, boa noite. Oxalá 6303, passando a Altemarca, estabilizado e aliás. Xalá 6303, boa noite, ajuste no 097, pouso autorizado puxa no 0, vento variável com 3 nós, cheque 3. 10017, baixado e travado, 6303. Rio 9810, identifica a chegada Bonf, desça para 4 mil pés, ajuste 1097. Na Bonf para 1017, Rio 9810. 3613, solo ao 05, solo 121, destinado, boa noite. À direita, 219, 6313, boa noite. Para cópia? Poderia confirmar o número para dar cópia? 190, pronto para cópia. Poderia ser, se você pode dar 130 na subida com a diminutinho. Salvador, gol 1096. 1096, minuto, cópia. Salvo, Salvador, boa noite. Oceania 6313, virou. Oceania 6313, muito boa noite, autorizado táxi Alfa, repórter do Juliette. Alfa, Maranhão Juliette, 6313. Oceania 63 no TEI, táxi autorizado, Alfa Juliette, posição 04. Alfa Juliette, posição 04, 63 no TEI. Pronto, copia. Autorizado, plano para Aracaju, nível de voo 130, via Golf 677. Subida Conde, curva esquerda, pista 10, código transponder 0274, controle 120, decimal 8. Autorizado, Aracaju 130 pela Golf 677, decolando da 10 com curva esquerda, na Conde, transponder 0274, controle 120. Só confirmando a frequência do controle 120.8. Opa, confirmando 120.8, muito obrigado. Correto, chama para posicionamento. Quando ele vem? 1096, pronto, cópia. Pronto, cópia, 1096. Fortaleza aprovado, nível de voo 370, via peso 119, Bangu, após direta posição Abuco e após direto Fortaleza. Na subida, como transição Froti, primeira curva à esquerda, 5577 é o código e o controle 120, decimal 8. Entendeu, 370 está autorizado, deu para o voo 9, Bangu, direto a Buco, após direto Fortaleza. Decolagem com curva esquerda, só confirma a saída, por favor, o transponder é 5577. Só confirmando a subida, Momo, Mike, Oscar, Mike, Oscar, e a transição, Froti, Fox, Romeo, Oscar, Tango, India. Momo, Froti, com curva esquerda, após decolagem, obrigado. Tá correto no 096, chama para puxa de acionamento. Chama para puxa de acionamento, gol na 096. Esquadrão 98, solas 11, direito 219, solas. Aliva direito 219, solas 14298. Azul 4298. Azul 4298, táxi via Alfa, reporta antes da Juliette. Via Alfa, reporta antes da Juliette, azul 4298. Organizado o golpe 810, baixa rádio especialista. Rio 9810, torre 1895. Copiou a Juliette 118? Torre Salvador, Cotel Rio 9810, estabilizado no ILS da pista 10, avistado, baixo travado. Esquina 8810, sente o vento 160 graus, 5-2. Cheque 3, pouso, bicho, tem um pouco molhado, para situação vazada. Sente, baixo travado, sente, restante suas defesas, obrigado. Azul 4298, ingresso a Juliette, portão 03. É Juliette, portão 03, azul 4298. Lavei 0, solo aos 15, direita, 129, solo. Salvador, boa noite, Rio 9890. Rio 9890, táxi via Alfa, Kilo, Paz 3, quando lá sente a sinalizadora. Alfa, Kilo 3. Falo, Salvador Bono 096, portão 5. Solicito o acionamento na posição e aposto pushback. Coordenando com a equipe de solo, semi pronto para o pushback, o Bono 096. Deixamos para o pushback, o Bono 096, obrigado. Coordenando com a equipe de solo, chama ataque do 52 no meio da trip. Chamará a conta, trip. Bono 096 está pronto para o chefe. 096 livre, chama táxi. Chama para o táxi, Bono 096. Autorizado ataque aqui a sair do Pad 3, atentando a um Boeing da Gol, puxando no 05, ele vai puxar para entrar do Pad 3. Lá aguarde a retaguarda do mesmo, aguardando para seguir com o táxi. Ok, então foi entendido que segue como número 2, então. Afirmativo. Ok, ciente, atenta ao tráfego da Gol, segue como número 2, no ponto de vista da 1895, 3529. Salvo, Salvador, boa noite. Postaram 6313, posição 4. Autorização Guarulhos, cliente da. Bola 096, aguarde. Será coordenado o controle Salvador. Salvador 6316, cliente da ECO, Autorização, Guarulhos, disposição 4. Chile 6393, informação em curso é eco, aguarde minuto 4. Boa 0096, na escuta do salvo. 0096, tem contato com o controle, mesmo não autorizou. E será feita a saída Momo, código Frutti. Bola 096 não foi autorizado devido a sequenciamento de 3 aeronaves. O gol 1096. Ok, senhor, 1096, obrigado. 7.